penso, reflito sobre coisas que aprendi ainda quando era menino. Como por exemplo, jamais guardar rancor, por mais triste e profunda que fosse a minha dor. Imagine uma criança que mal tinha o que comer, mal tinha o que vestir e nenhum lápis pra escrever. Imagine a molecada ter de tudo e mais um pouco. Do outro lado a sua mãe chorando, passando sufoco. Poderia facilmente ter me entregue ao mal, ter crescido revoltado, ter virado marginal. Mas não, não foi esse o meu destino. Virar um homicida, um monstro agressivo. Por capricho do destino, ironia, eu sei lá. Me transformo num guerreiro programado pra rimar. Um soldado da falange que nunca se cansa, dando pique atrás da paz, sem perder a esperança. Na longa maratona eu caí, levantei. Não aprendi por certo, mas com as coisas que errei. Você e eu sabemos que é árduo o caminho, mas ninguém chega sozinho sem passar pelos espinhos. No reino da majestade eu era o pobre plebeu, mas vi que até o rei já foi pobre como eu. E conseguiu vencer de uma forma construtiva. Eu vi que o preço da vitória é eterna tentativa. O sonho do que é fácil chega doce e sedutor, depois te atropela como a fúria de um trator. A ganância suja a alma, o que reflete ao dinheiro. Perde seu caráter, seus irmãos, seus parceiros. A fama te sequestra e te faz de refém, mas quando a balança pesa e se vê quem é quem, a consciência explode, para e olha pra trás e vê que seu passado já não existe mais. Sempre há tempo pra recomeçar. Se você muda, o mundo muda. Se você muda, E aí? Nada do que foi será. Será. Nada do que foi será. De novo do jeito que foi um dia. Passa, tudo sempre passará. Mas é preciso ter fé e nem acreditar, pois Deus está aqui, vai nos ajudar. E pra você vencer, você tem que lutar. Nada do que foi será. Sempre passará. Mentor, JC parceiro, como é que tá? Firmeza? Vou te agradecer antes de me apresentar. Só. Obrigado à força por poder representar a família, arquivo negro, Adelanã no ar. Nada do que foi, será nada ou será? Será? Que o tempo passe e as pessoas tentam mudar. Porque lembranças me vêm do passado. Muita desigualdade, falsidade, porra, é embaçado. Apenas moleque, eu já era procurado por ter nascido pobre, preto, favelado. Fruto da desigualdade e da cobiça, meu pai se foi tão cedo, minha mãe diarista. Eita, coração de pedra, sociedade sem amor. O ódio, o rancor, transforma alegria em dor. Faz murchar uma bela flor. E o sol nascer quadrado, não vê brilho nas estrelas. E o certo vira errado. Revoltado, mas com fé, porque a fé tem que existir. Pois sem fé, onde cê vai? Cê não tem pra onde ir. Eu e você sabemos que é árduo o caminho, mas ninguém chega às rosas sem passar pelos espinhos. O neguinho, bem surdo, que vendia picolé, tá aqui ó, não desistiu, continua de pé. Na luta, na raça, na fé, com fé. Eu vou vencer, você também vencer direito. Poder se orgulhar e depois bater no peito. Enquanto no peito bate o coração esperançoso, eu não vou desistir, vou lutar pelo meu povo. Mas deixa eu sonhar com a paz, com um mundo de amor. Talvez eu seja um louco sonhador. Ó meu senhor, escute essa canção de joelho. Imploro e peço pro povo perdão. Derrama sua unção, meu pai, naquele coração. Sofrido, trincado, amargurado. Na hora do desespero, agiu errado. E que o campo de guerra se transforme num jardim. Ao invés da morte, o perfume do jasmim. Ao invés da ganância, a igualdade. Ao invés da desunião, a fraternidade. Pro futuro, não ser igual ao passado. Deus seja louvado. Amém. glorificado. Tenha fé, meu povo, os humilhados serão exaltados. Enxugue as lágrimas, não precisa mais chorar. Você vai vencer, luta que vai conquistar. Enxugue as lágrimas, não precisa mais chorar. Luta, luta, luta, luta que vai conquistar. E com um sorriso no rosto vai se orgulhar. E aí, nada do que foi será. Aí, não desiste não, porque o sonho é arquiteto da realidade. E a esperança, a rainha da vida. Enquanto eles tiram um, dois, ou mais que lutem pelo mesmo ideal, esse ideal sempre Deus tirar. Aí Galax, negro humilde, Adelanã, arquivo negro, sem palavras. Família contra-ataque, é nós. Acredito que mesmo entre nuvens, o sol irá brilhar. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Com esse dia, não paro de sonhar. Serei um vencedor, pode apostar.